é estupendo! Eu esperei nesse que lançassem estes novos lenços. Ai, eu nunca mais vou tirá-lo. Bestial, mas não te esqueças de lavá-lo só com água fria e de deixá-lo secar bem ao sol. Deus. Muito bem, e a seguinte? É, mais devagarinho, Minorca. Já sabes como é que é. Braços para cima. Eu já sabia. O que é que tu trazes aí? O aparelho? Sim, o aparelho. Está-se mesmo a ver. Toca a abrir! Pai, tu sabes que eu adoro a Roxy. Ela é a melhor guarda-costas que já tivemos. Mas desde que ela voltou da reunião dos antigos fuzileiros, está um bocadinho... Isa! Ah! Assustadora. Ela só está preocupada contigo, querida. Lembra-te, foi a Roxy que te protegeu daquela fã que não parava de espirrar em Cleveland. Tens razão. Muito bem, esta está limpa. Não lavou os dentes, mas está limpa. Toca andar. Ei! Vou ficar com os meus dois olhos bem abertos. Ouça, querida, esse vestido vai ficar-lhe fabuloso. Eu estou só a ver. Então vá ver para o outro lado, que eu tenho que pagar a prestação do carro. Está bem, mas quando tiver a sua idade vou ser simpática. Não me parece. Isto é incrível. Montes de fãs e até tenho aqui o meu próprio manequim. Isso não é um manequim, é um anaquim, menina Montanaquim. Oh, não. O que é? Esta até tinha graça. Não. Acho que o meu pai está a comprar a minha prenda de anos. Oh, não. Tu vais receber uma prenda caríssima e cheia de estilo. O que é que nós fazemos? Não. Lily, não estás a perceber. Como pai, ele sabe tudo o que há para saber. Mas como comprador... Bem, digamos que o alarme devia ter disparado quando ele entrou na loja. Tens razão, aquele vestido às florzinhas é a maior piruzeira que eu já vi. Eu adoro, mas ele devia estar proibido de entrar na secção de roupas para adolescentes. Oh, mas será que alguém o pode parar? Alguém! Onde? Eu apanho! Ah! Este está limpo! Zelanda, estás a bloquear a passagem. Tinha um gosto excelente. Mas o pai... Oh pá, tem um gosto de cebola e alho picado. Olha, nenhum pai sabe comprar coisas para a filha. Queres saber o que é que o meu pai me deu no último aniversário? Uma conta poupança. Podes ver as notas, podes senti-las, mas não podes gastar. É inútil. Olha, eu preferia uma conta poupança a qualquer uma destas prendas. Observa. O fantasma... dos aniversários passados. Eu acho que vou vomitar. Preciso de uma revista de moda. Oh, lindo, fixe, com classe. Calma, já passou. Eu nem acredito que tu vestiste isso em público. O quê? Eles nunca saíram cá de casa. Miley, deixa-me ver como é que fica o vestido novo. Tu devias ver a cara dele quando ele me dá os vestidos e diz: escolhi este especialmente para ti, miúda. Oh, faz cara de cachorrinho. O meu pai faz-me lavar a cabeça à avó com essa carinha. Olha, sabes, eu acho que já não aguento mais essas caras nem mais nenhum dos teus presentes. Tem de haver uma forma de impedi-lo de ir às compras outra vez. O que é que podes fazer? Achas que ele te vai levar para seres tu a escolher o presente? Não? Mas podias ir tu. Desculpem lá. Se eu consegui entrar pela ventilação, os outros também conseguem. Isto vai ter de ser resolvido. Miley! Miley! Boa, a costa está livre. Traz o bolo. Uou, uou, uou, uou! Tem cuidado, dá cá isso! Meu, tem calma, estava a brincar contigo, é só um bolo. Não é um bolo qualquer, é o bolo de aniversário da Miley. E é uma oportunidade para eu provar ao meu pai que consigo fazer alguma coisa sem meter água. Meu, eu posso ajudar-te a trazer o bolo, mas não posso ajudar-te nessa missão impossível. Cheguei até aqui, não foi? Boa. O bolo está excelente. E vai estar excelente amanhã no grande aniversário. Só tenho de metê-lo no frigorífico da garagem. Oh, podes trazer uma caixa? Mal posso esperar por ver a cara do meu pai quando ele vir o bolo. Filho, tenho a impressão que tu não vais querer ver a minha cara. Mas que sorrisinho é esse? Ele. Não te esqueças de que a minha futura felicidade está nas tuas mãos. Não stresses. Oh, quando alguém costuma dizer não stresses, ficamos mais estressados. Vai lá. Senhor Stuart! Olá, Lily. O que é que o senhor está aqui a fazer? Oh, estou à procura da prenda de aniversário ideal para oferecer à minha menina. Mas que coincidência! Eu também! Então... descobriu alguma coisa? Não. Acabei de ter uma ótima ideia. Talvez eu possa ajudá-lo, já que nos encontramos aqui por coincidência. Que coincidência. Até é uma boa ideia. O que é que tu achas deste aqui? O que é que eu acho desse? Bem, o que é que eu acho? É muito fuleiro, Sr. Robbie. Vamos espreitar ali. Olá! Olá! Estou só a ver. Voltei! Já conhece as nossas novas promoções? É a campanha Compre Qualquer Coisa ou Ponha-se daqui para fora. Ai, eu estou de olho numa coisa. Blá, blá, blá e não volta cá. Não sei. Devíamos espreitar outra loja. Não, ainda não vimos a loja toda. Havemos de encontrá-la aqui. Quer dizer, havemos de encontrar qualquer coisa aqui. Lily! Oh! Que é? Encontraste alguma coisa? Encontrei! Mas é horrível. Tinha de partilhar com o senhor. Olhe, Rosa. Larga. Eu acho que vi aqui um que tinha um lacerato enorme na cintura. Oh. Ei, isso é giro. Onde é que o descobriste? Eu ia passar e isto saltou-me à vista. Achas que ela gosta? Acho que se ela estivesse aqui, ia adorar essa roupa. Então vamos levá-la. Bem, este manequim até parece que tem vida. Olha, até tem as mesmas chardas. Olha, a caixa 2 não tem ninguém. Ajuda-me, tem de haver aqui uma chave sobressalente. Olha, primeiro deixas cair o bolo. Depois não tens a chave para entrar, mas tens o bolo. Eu começo a achar que tu tens problemas com bolo. Olha, para de pensar e começa a procurar. Ok. Se acontecer alguma coisa a este bolo, o meu pai vai ficar pior do que estragado. Diz-me que o bolo não caiu sozinho. O bolo não caiu sozinho. Os pelicanos empurraram-no. Porquê? Sabes que eles adoram uma boa peixeirada. Oh, eu sou demais. Peixeirada. Vai-te embora. Espera aí. Este embrulho esteve algum minuto fora do teu campo de visão desde que foi embrulhado? Roxy, tu vieste para a festa da Miley, és convidada. Não tens horário? O perigo nunca tira folga. Está limpo. Miúda, tu vais adorar esta coisa. Lily, isto é bestial. E vai ficar mesmo bem com o casaco. Vai sim. Toma lá, Miley. Controlo. Oh, Roxy, eu trato deste. E vou usar a prenda que tu me deste. Está limpo. Eu disse-lhe que ela ia gostar. Esteve a trabalhar nisso. Sim, Steve. Capas para assentos de automóvel. Isto é uma prenda para o teu carro. Ei, quando te levo ao centro comercial, quero que tu vás confortável. No Natal ofereço-te umas jantes cromadas. E eu ofereço-te uma saia em pele e uns saltos altos. Estás a topar? É a sua vez, Sr. Robbie, mas o que é que será? Ana. Feliz aniversário, miúda. Eu nem imagino o que seja, mas isso é a parte boa das surpresas. Nunca sabemos o que são e... Oh, uma gatinha! Então e o casaco? Fui lá devolvê-lo. Não me agradava nada. Escolhi especialmente para ti, miúda. E eu adorei. Principalmente as costas. Tu és mesmo a minha menina pequenina. Vira e aperta-lhe o focinho. E eu a pensar que já tinha visto tudo. Agora faço o meu pai feliz e esta noite vai cair misteriosamente em cima do barbecue. E se não se queimar? Nem que eu tenha de o comer. Eu garanto-te. Seja como for, só tu, eu e o meu pai é que me vão ver nesta coisa. Ei, Miley! Anda cá fora! Tenho aqui outra surpresa para ti. Se forem umas calças iguais, tu também vais comê-las. Surpresa! Apanhei-te, não foi? Pois, apanhaste. Ora bem, toca a mexer. Todos para a praia, temos o dia inteiro para festejar os anos da minha filha. Nem imaginam como foi difícil esconder este segredo. Tu sabias? Já! Yeah. Tu devias ter visto a tua cara. Também gostas desta cara? A minha mãe tinha essa cara quando fez 40. O que é que estás à espera, querida? Vai lá abaixo mostrar a tua camisola nova. Não achas que o pessoal vai ficar com ciúmes? Porque, sabes, é possível. Querida, hoje é o teu dia especial. Mereces que as atenções estejam todas viradas para ti. Boa! Jackson, prepara-te para trazer o bolo daqui a uma hora. Sim. Não há problema. Não há problema nenhum, pai. Tu estás mesmo a gozar comigo, não é? E fica a saber que tens um riso irritante. Eu odeio-te! Muito bem, peço a vossa atenção. Vamos todos jogar o limbo. Quem desce mais baixo? Quem desce mais baixo? Quem desce... Ai! As minhas costas desta vez é que foi. É, Roxy, vista. Ali! Desculpa! Nunca passem por detrás da Roxy! porque a Roxy não escapa nada. É, tu estás bem, miúdo. Vá lá, levanta-te. Vá lá, Miley, isso é só uma camisola. Estás a brincar? Fiquei com um gato atravessado. Mas o pessoal que está aqui não vai gozar contigo. Até parece que alguém vai tirar uma fotografia e pôr no livro anual do colégio. Olá, aniversariante. Sorri! Depressa, tapa-me as costas! Oh, apanhaste-a? Não! E tu? Não. Vê lá tu que me fotografei a mim sem querer. E fiquei fantástica. Vamos. Ei, Jackson! Estou na cozinha, Cooper! Meu, tu viste bem a piruzeira que a tua irmã traz vestida? O que é que estás a fazer? O que é que tu achas, Cooper? Estou a fazer o bolo? Ora bem, já pus o leite, a farinha, juntar 3 ovos. Ora bem. 1, 2, 3. Jackson! Agora mexer. Está bem. Pelicanos idiotas. Os pelicanos comem peixe, não é bolos. Toda a gente sabe isso. Cooper, eu acho que está aqui qualquer coisa mal. É suposto partires os ovos, tosco. Eu esqueci-me dessa parte. Vixe. Obrigado. Já não aguento mais ver isto. Como se o fizesses melhor. Ah, bem melhor. Ouve. Eu vou contar-te uma coisa que só a minha família tem conhecimento. O quê? Que ainda vês desenhos animados? Quando são divertidos, até gosto de ver. Um giro, mas não é isso. Na verdade, sou pasteleiro. O quê? Adoro cozinhar. Tartes, bolos, doce e a minha famosa musa é de chorar por mais. Não era a tua mãe que fazia isso? Tu estás a brincar? A minha mãe é uma naba. Agora afasta-te e deixa isso com o perito. Preciso de um recipiente limpo, novos ingredientes e... Dá cá isso. Tu não mereces segurar nesta coisa. Aqui vou eu. Ele é bom. Ninguém me vai vencer. Nem penses, palitoide. A Roxy é imbatível. Vai ficar mais baixo. Fixe. Alguém que me diga onde é que está o meu prémio. Mas fizeste batota. Não me pareceu nada. A mim também não. Gatinha. Miley, não podes ficar para sempre na casa de banho. Sabes porquê é que gostamos de ser coordenadoras do livro anual? Para escolher as fotos que vão entrar. Esta coisa já cansa. Também acho. Vamos parar. Porquê é que não tiras a camisola? E digo o quê ao meu pai? Sei lá, podes ser alérgica a gatos? Sabes o que é que eu acho dessa ideia? Temos de fazer alguma coisa. Se te tirarem uma fotografia, vai ficar para sempre no livro anual. Ei, é o Oliver! Vai à outra! Miley, já podes sair daí. Está tudo controlado. Como? Ouve, confia em mim. Toma, tapa-te com isto. Oliver, tu salvaste-me a vida. A minha tia deu uma versão do cãozinho. Ladrava canções. Muito espertinha. Yeah. Agora já não podemos tirar a fotografia, pois não? Não. A não ser que acontecesse uma coisa assim. Parem, meninas. Por que é que vocês são tão más? É o nosso feitio. Mas não é o nosso, nós amiga. Nós somos amigos. Vocês acham que nós não reparámos que a camisola é a mais pirosa que já toda a gente viu? Claro, só um cego é que não vi. Olhem, eu não quero saber o que é que os outros acham. Eu adoro esta camisola, porque me foi oferecida por uma pessoa de quem eu gosto muito. Por isso, se querem fotografar, estejam à vontade. Porque esta camisola é muito mais importante do que a roupa mais fixe do mundo. Não é, bichano? Uau! Assim já não sei se vale a pena tirar-lhe a foto. Nem eu. Sorri! Ei, miúdas! Fotografa isto! É o que acontece a quem se mete com a lioca do sítio, a fera Roxy! O meu bolo! Que eu transportei, mas que não fiz. porque isso não é coisa de homens. Meninas, toca a sorrir. Agora temos todos fotos. Querem trocar? Eu isso não faço. Pai? Olá, querida. Obrigada pela festa surpresa. Pois. Obrigado por aquilo que lhes disseste. Mas ambos sabemos que meti água, não foi? Não, é que... Eu não diria... faz-me ao pai. Eu sei. Eu vi uma data de roupas que tu até ias adorar, mas... Eu não fui capaz de comprá-las. Porquê? Tu sabes o que eu visto normalmente. E sabes o que eu visto quando faço de Ana Montana? Sim. Deve ser esse o problema. A minha menina está a crescer muito depressa. Há uma parte de mim que quer manter a menina pequenina que costumavas ser. Oh, pai. Eu vou ser sempre a tua pequenina. Mas quero ser uma pequenina que se veste bem. Está combinado. Sabes? Eu e a tua mãe, quando ela estava cá, nós tínhamos chegado a um acordo. Ela comprava as prendas e eu levava os sacos. Se calhar está na hora de ser eu a carregar os teus sacos. Eu gostava. Mas vais ter de me fazer um favor. Quando abris as prendas, finges que ficaste surpreendida. Oh! É isso, perfeito. Ei. Aquele pelicano andou a comer chantilly? Jackson. Achas que isto vai durar? Parece-me que as pilhas são alcalinas. Pode durar uma eternidade. Dentro, força!